Rádio Grande Vale AM, 1580 kHz, Paraibuna. Grande Vale, a paixão do Vale, agora 9 horas 13 minutos, 9:13. Bom dia, ótimo dia para você que está na sintonia. Hoje, sexta-feira, dia 18, e como prometido, estamos aqui com meu amigo Chiquinho Ferreira. Ô, meu amigo Chiquinho, vem acompanhado hoje do parceiro aqui, o Túlio. Vou pegar um bom dia deles aqui pra gente começar a prosa e tocar umas músicas lindas aí, chique 10 pra vocês, hein? É o Rancho da Viola aqui pela Grande Vale, 1580 kHz AM, a paixão do Vale. Agradecendo aos internautas que nos acompanham, aos amigos motoristas que nos dão carona aí nessa manhã gostosa. A você, aonde você estiver, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos pro comercial, nós vamos. Volta rapidinho, Chim. É, VaptVupt. Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna.